E tem um modo que eu não joguei ainda, que é o modo. Matei um mosquito? Modo. Matei um mosquito? Oh, matei mesmo, bicho? Mosquito é um grande da porra, velho. Ai, cara, que Tem um zoado. dátilo aqui no meu Sim. corpo? Entendi. Tá, enfim. Game Drop Podcast. Seu videogame, estamos começando mais uma edição do Game Track, o episódio de número 97. Olha só, lembrando o número que você é, só pra você não tacar na minha cara. É, às vezes é bom lembrar, né? Eu sou o Zabuzeta, cara, eu nunca tive Lego brinquedos Legos na infância. E aí, galera, aqui é o Excel e o meu sonho de infância era ser engenheiro, entre aspas, da Lego. Cara, engenheiro da Lego, eu entendi, cara, porque você monta altas coisas foda, né? Não, não por isso, mas tipo. O cara que projeta os brinquedos da Lego, tá ligado? Ah, sim. Por isso que engenheiro, entre aspas. Então, eu não fui uma criança muito abastada quando menor, né, cara? Então, não, quase não tive contatos. Tive os contatos com as peças clássicas, né? Aquelas meio paralelepípedo ali, bem louco ali. Cara, Lego é de longe o brinquedo que eu mais gostava quando era pequeno, cara. Até você comentou no podcast que era um dos brinquedos que você optava no final do ano, né? Sua mãe, seu Sim, pai normalmente falava... era o que eu escolhia de brinquedo. Ou era comandos em ação ou Lego. Uhum, tá justo. Bom, vamos aproveitar esse papo sobre Lego para falar sobre quais jogos, Excel? Rapaz, nós estaremos falando sobre quase todos os jogos da série. Não necessariamente vão ser os nossos escolhidos que a gente vai aprofundar, mas estaremos sim comentando de todos os lançamentos. Sim, e por que só tá eu e você aqui, cara? Só tá eu e você aqui porque o Snake, ele desistiu, ele entendeu que ele deve voltar para a caverna dele. Que ninguém gosta dele, então ai, é isso. Cara, a zoeira não tem limite mesmo. Nunca. Você viu a mensagem de feliz aniversário que eu deixei pra ele? Eu vi, cara, muito foda. Exato. Você colocou lá, parabéns, Snake. Agora pode. É, parabéns, Snake. É muito bom saber que você tá ficando mais velho e daqui a pouco você vai aposentar do podcast e me deixar em paz. Então, como o Snake hoje está fazendo aniversário durante essa data de gravação, né? Está rompendo anos, né? É o. Nossa! Eu sou o pior das piadas aqui, né, cara? Sempre, né? Sempre. O Snake, ele vai fazer gravações à parte comigo, vai aparecer nesse podcast ainda, mas a abertura... Vai ser mais ou menos, galera, naquele estilo que a gente fazia antigamente, que tava eu e o Sabuzeta conversando, e de repente, pá, Snake. Sim. Vai ser isso, cara. Bom, vamos então subir a música aqui, e a gente já vem com o bloco de recados e depois o que estamos jogando. Agora pros recadinhos, tô aqui com o Snake, que não apareceu na abertura desse podcast. Oi, estava escondido. Não, você tá fazendo aniversário. É. Preocupado. Recado rápido aqui, antes da gente pular já pro bloco que estamos jogando, vamos lá. O resultado dos dois anos Level Mais deve sair ainda essa semana, então fiquem atentos aí. Então, o pessoal não mandou nenhuma imitação nossa no podcast, ficamos tristes por conta disso, então ninguém ganhou. Vai que dá tempo. É, mas não dá tempo não, já passou o dia. Já passou? Ah, então... Já, que é a gravação atemporal, cara. Outra coisa aqui, que a gente andou participando em outros podcasts, né, Snake? Pois é, a gente deu uma passada fora do controle. Lá no ponto de controle, o podcast lá com o Marcos, a Erika e o Juan Vargas, que o nome dele é com J, né, mas fala o Juan. Tinha um cara que estudava comigo que ele o povo não entendeu isso, né, e infelizmente o nome dele ficou como Joan ainda. Ai, nossa, cara, tadinho. Enfim, confira lá. Você acostumou ele, que se dane, vamos abraçar a causa e vamos embora. Cara, eu tinha um apelido no colégio que era João. Do nada, assim, alguém falou assim, ô João. Cara, oitava série, a galera só me chamou de João, cara. Outra coisa aqui que a gente tem que passar é o Ask FM. Lá no final desse podcast tem uma resposta em relação a perguntas que vocês enviaram pra nós. Então fica atento ao final desse podcast. A resposta ou uma pergunta, José? Não, uma resposta. A gente deu resposta pra uma pergunta que foi gerada, olha só. Ah. Sacou? Pra acabar o recado aqui, antes da gente pular pro que estamos jogando, enfim, é o nosso canal do YouTube, tá cheio de novidades. O último copy foi qual, Snake? Então a gente tá falando do que coisas ou lugares pra gente fugir do carnaval. Cara, muito legal. Eu já editei ele aqui, deve lançar aí no sábado passado, né, pra vocês que estão ouvindo, mas pra mim é amanhã, no caso. Enfim, cara, vai tá muito legal lá. Então é isso, vamos pro que estamos jogando. Música. E Excel, me diga, por favor, se você está jogando outra coisa além de Pokémon. Ou o que você está fazendo em Pokémon, aliás? Você finalmente aprendeu, amigo. Claro, tem que perguntar dessa maneira pra você, né, cara? Cara, o que eu tô fazendo atualmente, eu tô dando Breach, que é procriando alguns Pokémons pra acertar... Você tá fazendo fenômeno biológico, fazendo um experimento biológico com os bichos. Eu tô dando uma de criador Pokémon e botando eles pra cruzar pra venda. Sim, pra venda? Não, mentira, gente. Não tô vendendo. Eu tô jogando fora mesmo, os que não prestam. Mas qual que é o objetivo de fazer esse cruzamento, digamos assim? Você atingir o Pokémon com melhor potencial pra batalha. Só cruza e surge um do nada ou você tem que colocar, apagar, digamos assim, pra fazer isso? Não, você bota eles no daycare, que eles chamam, que na verdade é como se fosse a creche Pokémon. Um motel. Você bota dois Pokémonzinhos lá, um macho e um fêmea. Ó. Bota eles pra cruzar e espera um pouco, aí sai um ovo. E é engraçado, porque o NPC ele olha pra você e fala: "Oh, meu Deus, eu estava cuidando dos Pokémons e de repente eles estavam com um ovo." Cara, me diga uma coisa. Ovo só surge dos Pokémons tipo pássaro, assim, tipo... Não, todos. Gente. Todos os Pokémons nascem de ovos. Olha aí, eu nem sabia dessa mitologia, dessa... Cara. É, e o Ditto é o único Pokémon que pode cruzar com todos os Pokémons. Os outros são divididos por grupos. E tem o Ditto, então. Exatamente. Olha aí. O Ditto é a famosa prostituta Pokémon. O Ditto cujo. Alguma previsão de você encerrar as atividades e começar a jogar alguma coisa de fato, cara? Cara, eu tô jogando outras coisas, para. Ah, tá bom, vai lá. Eu comecei a jogar o Angry Birds Go, olha aí. Cara, é legal, né? Pô, você ficou enchendo meu saco no cast passado. Claro. Eu vou baixar essa bodega no iPhone e vou jogar. E, cara, realmente é muito divertido jogar. Eu até, tipo, faz uns 3 dias que eu não pego pra jogar, mas eu tava jogando direto todo dia, eu ia lá e jogava bastante até. É bem curtinho, né? Você faz umas 2 corridas ali e já tá, tipo, de boa, você vai pra, faz outras paradas da vida, né? Então dá pra se divertir. É, mas assim, é um jogo bem interessante, eu gostei dessa ideia de não ter motor e tal, você só melhorar a dinâmica do carro. Uhum. E o que você pagar não dá tanta diferença no final das contas. Uhum, esse é legal. Não, isso eu achei bem legal. É. Eu também peguei porque eu peguei um celular novo recentemente e eu gostei pra caramba, cara, porque no meu outro não rodava nem fodendo. Cara, eu achei um jogo muito massa. Muito massa, eu gostei de ter pego essa indicação. Engraçado que todos os jogos da série, da franquia, né, Angry Birds, todos eles são, tem esquema de, às vezes, até de pagar alguma coisa, assim, ou não, mas todos eles, no modo free, você se diverte como se fosse o modo pago, né, praticamente. Exatamente, exatamente, uma boa observação, é verdade. É, ele tem todo esquema de cilindradas também, então ele não é um jogo tão básico assim, né, cara? Ele tem um monte de... Não, você tem que jogar ele um pouco pra liberar algumas coisas, isso é bem interessante. É bem foda. Como eu falei, o gráfico dele é foda. Você tá jogando no esquema de touch, né, pra virar? Sim, porque o de virar o aparelho é... É, de virar o aparelho é pra criança, né, gente? Por favor. Demais. Cara, por isso que eu odeio o Mario Kart do Wii, cara, jogando no controle básico, cara, porque não dá. Cara, isso deve ser um bosta. Alguma outra coisa que você tem arriscado de jogar aí antes de fechar? Você vai ser o cara que mais tem coisas ativas no Pokémon ou você vai estar no nível da galera lá do Twitch do Pokémon, tá ligado? Cara, não me lembre daquele Twitch, porque quando eu lembro eu fico triste. Por que você fica triste? Você acha um... Cara, é uma parada muito louca aquele Twitch, né? Quem... Não, cara, assim, ó. Bom, só pra galera que não entrou na internet. Vamos expor nossas opiniões sobre isso. Primeiro vamos explicar o que é, e daí a gente expõe as opiniões. Vai lá. Esse Twitch que o Zabdo tá falando é um jogo, entre aspas, coletivo de Pokémon, em que você, com o seu comentário, você comenta um comando pro cara fazer e o cara vai fazendo os comandos. Só que, não é só que você, ele vai, né, fazer, cara, isso com a galera, então, tipo, tem 600 mil pessoas e online. Tem outra observação. O comando que você manda lá tem o atraso do Twitch TV, então é de 20 segundos. Às vezes você pensa em fazer o comando pra ajudar, você tá só fudendo a parada, tá ligado? Exato. E, cara, é interessante você ver a interação da galera pra jogar. E, ao mesmo tempo, é broxante, porque é uma coisa que demora demais. Não, demora pra caralho. Já tá, o quê? Já, no nosso dia de gravação tá aqui em 13 dias, cara. É, mas gerou diversas tirinhas engraçadíssimas pra quem joga Pokémon. Eu vi, cara. Não, ontem mesmo, tipo, em relação à data de hoje, de gravação, eu fui jogar com o pessoal lá do... Jogar Hammer Watch, um jogo indie, com o pessoal do Café com Games. Eles me convidaram, a gente fez até um stream, e tá linkado o vídeo aqui pra você ver como que foi. Foi muito foda. E, cara, eles tão louco nisso, cara, porque eles adoram Pokémon também. Então, cara, eles tão malucos. Eu tô no podcast errado, então, hein? Não, mas o Snake corte, olha só, curte. Ele corte, Ani. Sua opinião, cara, você falou que é legal ver, assim... Cara, é interessante porque é uma coisa que ficou, assim, muito falada e tal, E é de Pokémon, então, pra mim é interessante. Só que ao mesmo tempo, cara, é bizarro porque é uma coisa que você vai ficar horas ali jogando, ou então tentando contribuir e tal, pra não sair do lugar. Às vezes pode ficar girando, entendeu? É, não, e é que nem eu falei lá, ó, aquele delay lá, às vezes você tá pensando que tá ajudando, cara. E tem toda uma casta, né, do pessoal que tá querendo fechar o jogo, pegar as insígnias e fazer tudo lá, cara. Tem cara que não tá nem aí. E, não, e tem outra casta da galera que só quer zoar, cara. Quer jogar Pokémon lendário, tipo, que você já tá upado fora, né, da release neles, assim. Aconteceu isso com o ABBBQ, e, cara, era o Charmeleon dele. Triste, cara, triste. O pessoal ficou de luto quando deu... Sim. Quando deram um release nesse APK. E outra coisa, cara. O melhor é a galera pega... É porque assim, na hora de digitar o nome do Pokémon, você pode digitar qualquer coisa. Como a galera tá num chat bem louco lá, cara, vai dar, obviamente, a BBBQ, né? E, cara, surge vários nomes em base disso, né, cara? Vários nomes. São nomes fodas. Eu não acompanhei todos, então eu não sei os nomes aqui. Se você lembrar alguma coisa que você me fale. Se você não quiser dar uma olhada como que tá os nomes, vai estar linkado outro, um docs, cara, que eu vi da galera se combinando ali pra pegar tal Pokémon, tal Winsing, tal caminho, cara. É muito foda. Exatamente. Só acompanhar lá, galera. Bom, o que eu estou jogando aqui é o Broken Age. O jogo, na verdade, eu fechei a primeira parte, né? Broken Age é um Adventure Point and Click. Aquele Point and Click da Double Fine lá que foi financiado pelo Kickstarter, tá ligado? Que deu toda todo aquele fervo na internet. E, cara, é um jogo muito bonito, assim. Ele é um jogo que tem uma temática bem infantil, assim, na parte de história. Não tanto, mas ele é bem infantil. Ele poderia ser facilmente um livro, assim, de história infantil, infanto-juvenil, né, cara? Ele, qualquer screenshot que você tira do jogo vira um quadro fácil, que é muito, muito bonito mesmo. Ele tem uma arte bem, bem característica, assim, de... Parece um quadrinho, assim, de livro infantil, cara. Toda a arte dele é bem customizada, é bem linda, cara. A dublagem é espetacular. Sabe, olha quem tá no dublagem aqui. Frodo, né? Elijah Wood, olha só, falei besteira. O Jack Black, o Will Wheaton, olha ali. Will Wheaton? Tá lá. Will Wheaton! falando em Will Wheaton, eu tenho que voltar a assistir o canal dele no YouTube. É, que, dos tabuleiros lá, né? É, o Tabletop. Então, cara, eu não posso dar tantas paradas da história, né, cara? Porque se eu falar qualquer coisa mais pra frente, você pode até estragar a jogatina de alguém que for jogar mais um futuro aí, né, cara? Mas é um jogo bem legal. A temática, assim, tipo, você joga com um personagem chamada Vela, e outro é Shy, cara. O arco, são dois arcos. Você pode, tipo, no meio do puzzle de um, se você tiver meio... Um composto simples? Exatamente, um composto simples. Cara, e faz sentido o que você falou, mas mais pra frente no futuro eu posso falar isso contigo, depois que você jogar. E cara, os arcos deles, assim, tipo, são histórias separadas. Se você tiver um puzzle e você travar ali, você pode mover, selecionar a tela de outro personagem pra você continuar a história dela ali, entendeu? Da Vela. Eu, na verdade, assim, eu não mudei nenhuma vez, então eu peguei a história do Shay, na verdade eu falei Shay, mas é Shay, desculpa, é que eu esqueci da pronúncia do A, do Shay. Cara, eu fiz o arco dele inteiro, depois fiz o arco dela inteira, cara, é muito, muito foda. Tá de parabéns, é um jogo muito bom. Eu acho que depois que eu joguei o Walking Dead, o The Wolf Among Us, eu tô abrindo um pouco a mente pra point and clicks, né, cara? É, às vezes é bom, né? É uma proposta legal, assim, você às vezes abrir, pra esse ano, abrir a mente pra alguns gêneros, só que não RPG, de RPGs, né? Exatamente. É que não, de RPG pra mim não dá, gente. Eu já tentei umas bilhões de vezes e não deu certo. Você sabe que eu não vou te julgar, né? É, obviamente, porque você concorda comigo. Exato. Outro jogo que eu joguei, cara, é um jogo que foi só um teste, uma conclusão de curso, por alunos da DigiPen, aquele mesmo estúdio onde surgiu as mentes por trás de Portal, né, cara? É um jogo chamado Perspective. Que você só jogou porque foi do mesmo lugar que saiu o Portal. Não, cara, não foi nem por isso. Foi assim, eu tava, tava vendo o canal quer convencer quem? Você já tá errado. Então, tá vendo o canal do Kiliano, lá do 365 Indies, e ele falou, cara, dá uma olhada nesse jogo aqui. E ele falou despretensiosamente. Aí eu fui lá e comecei a jogar. Vai estar o link pra baixar também, que ele é grátis lá no site do pessoal que produziu. Cara, é um jogo muito legal. É um jogo assim que, como o nome diz, ele envolve muito puzzles a partir de perspectivas. Ele lembra muito o Fest, né? Do Fest que tem todo aquele lance de você girar, né? Não tem essa mecânica de girar, mas tipo, quando você gira, você muda a perspectiva das plataformas e você pode acessar um lugar que você não acessava antes. Então... Todo o jogo, ele é meio baseado nisso, cara. É bem legal, vale muito a pena. Eu não vou citar muita coisa aqui, porque ele é um jogo o quê? De uma hora e meia, assim. Mas é um jogo bem legal, cara. Vale muito a pena dar uma olhada aí, cara. É muito foda. E pra finalizar minha jogatina aqui, eu tenho jogado um jogo free to play, né, do Steam, que é o chamado Loadout, cara. É um jogo em third person shooter, né? Terceira pessoa, né? Tiro em terceira pessoa. Uhum. Que ele lembra muito o Team Fortress. Ele é um jogo que é, obviamente, só multiplayer, né? Por fato de ser free to play. Normalmente tem free to play que é single, pessoa, mas enfim, não vou entrar no caso aqui. Ele é um Team Fortress um pouco mais gore, né, cara? Que o Team Fortress, você tem esquema lá, quando você, o Demon Man, por exemplo, joga uma bomba e você explode, né? Ele aqui, por exemplo, ele, quando o cara te explode da cintura pra baixo, você fica arrastando com o intestino pra fora, cara, é muito foda. Não, mas é só uma animaçãozinha só de morte, cara, não é o jogo todo gore. O jogo é bem legal. Ele é um jogo assim, eu tava com vontade de jogar um third person shooter faz muito tempo, assim, só que num modo de multiplayer, né? E ele me atendeu. Cara, faz muito tempo que eu não jogo um TPS. Cara, TPS, esse TPS é bem legal. Ele tem, o pessoal falou que tem o Pay to Win, né? Mas toda vez que eu joguei, cara, meus frags sempre foram bons, assim, mesmo com a galera que eu vi lá com arma diferente, com um lance diferente de set de visual mesmo, cara. E o jogo, nossa, cara, é muito divertido. Dá uma olhada, dá uma testada aí, pessoal, vale muito a pena. Ele tem umas modalidades de jogo como qualquer FPS, né, que é de captura de bandeira, assim, digamos assim, captura de inteligência. Nesse caso, é legal. Por exemplo, nos primeiros jogos lá que tinha captura de bandeira, era uma bandeira de fato, né? No TF é a maleta, né? A maleta lá da inteligência. Sim. Que você pega. E nesse jogo, cara, você pega uma marreta da base do inimigo e você pode matar os outros com essa marreta, tá ligado? Porque no Team Fortress, quando você pega a maleta, você fica sem poder atacar. Você só pode correr e pronto. Se você ataca, você derruba a maleta. Nesse não, só se você for morto ali, você derruba um martelo. Ou quando você cai num barranco, assim, uma coisa assim. E todo o visual dele é bem legal, cara. Os personagens, tem um personagem que lembra muito o Mr. T. Outros personagens lembram muito o Rambo, assim, cara. Ele tem um visual bem cômico, assim. Ele é, como o TF, ele é cel shading. Vale a pena dar uma olhada, que é bem legal. Eu vou ver se na próxima sexta-feira aqui no canal trago um Jogatina Plus dele, porque eu tô querendo já faz tempo trazer, cara. Bem, é altamente recomendável. Diversão garantida. Olha, parece um Jogatina que até eu vou assistir. Sim, olha aí. Bom, agora vamos lá pro Snake. Snake, a gente já falou, agora você voltou de volta aqui, né, cara? Vai ser uma loucura, você some e volta, é igual o Snake de verdade, né, cara? Steak? Eu sou um bife agora, né? Snake, não steak. Steak é sacanagem, cara. Bem passado ou mal passado? Vai depender do gosto da pessoa. Então, Snake, o que você andou jogando esses dias aí, cara? Então, cara, esses dias eu tive a felicidade de baixar mais uma da franquia, da Rovio. Da Rovio, olha, hein? Eu tava jogando, meio assíduo, Bad Pigs. Ah, esse jogo é muito foda, cara. Esse jogo é muito maneiro, cara. Pra quem não entende, ainda tô na minha mania do celular ali, né? Uhum. Celular novo. Cara, é muito bacana. Acho que o público dele, com certeza, não é um infantil, cara, que você tem que quebrar muito a cabeça, velho, pra jogar aquilo ali. Ele é a versão hardcore do Angry Birds, né, cara? Só que é versão bem hardcore, exatamente. Porque a ideia, qual que é? O porco, ele tem que sair do ponto A pro ponto B. Como? Com engenhocas. As engenhocas envolvem, normalmente, veículos. Aí você tem que fazer o veículo que consiga subir colinas, pular precipícios, essas coisas assim, né? Catapultar de um Sim. ponto pro outro, tipo, usar balão, ventilador. Sim, é muito legal, cara. A maioria do pessoal tem Android, cara, roda no Android até mais furrebinha ali, cara, é muito sus. É muito legal, cara, é muito bacaninha, assim, e cheguei à conclusão que todos os porcos são rednecks. É verdade, cara, por quê? Não, além daquela engenharia ser, com certeza, engenharia de redneck, cara. Sim, que parece uma carroça, né, cara? Eles, cara, dando risada, uma comédia, velho. E outro que eu comecei a jogar esses dias foi o Hero Academy. Hero Academy? Ah, adivinha quem que instigou quem você? Que... Pois é, né? É porque, pra quem não sabe, eu também peguei um celular. Eu fiquei com inveja do Disney que peguei um celular igual dele, igualzinho, cara. É coisa de diva, né? É, cara. Pode ver outra brilhar mais que quer. É muito legal esse aparelho que a gente pegou, cara, porque a gente tá se divertindo jogando co-op, né, cara? Tipo, co-op no versus ali, né? É, mas trabalhar que é bom nada, né? É. Os dois, né, cara? É. Cara, a gente não fez nada. Você não joga, né? Chama no chat do Facebook. Vai, piada. Joga logo. Joga logo. Quero ver meu turno aí, cara. Mas explica pra galera o que é o Hero Academy. Que eu já acho que já falei antigamente aqui no Game Track, porque eu joguei muito na versão do Steam, né? Ele tem a versão da Steam, ele tem uma versão pra tablet, pra, sim, pra iPad, iPod, tá iPhone. Tem no Steam pra jogar contra você no tablet ou no tá ligado? É cross-platform. Olha só, que legal, hein? É um tabuleiro de xadrez, digamos assim. Basic Strategy, uma coisa assim. É o tático. Sim, tático. É um jogo tático de turno. Você tem lá um time, né? Uhum. Que vai... Uma ideia básica, assim, que é o cavaleiro, o clérigo... A clérigo, né? Sim. O arqueiro, o mago... E seria o ninja, né? O ninja, um rogue da vida. O rogue da vida. Sim. Cada um tem uma habilidade específica, tipo, dando em área, dando em corrente. cavaleiro, né? Seria o cara que vai bater, empurrar a lane do adversário pra trás. E o objetivo é ou você derrota todo o exército inimigo, ou você destrói todos os cristais existentes no mapa. Ele foca mais na destruição do cristal, porque às vezes o pessoal segue uma estratégia de só deixar o inimigo fraco e, não, e esquece de atacar o cristal, e o outro inimigo vai lá atacando aos pouquinhos, ele consegue fazer a diferença. Exatamente. É questão de visão de jogo, né? Então você tem dois meios de chegar à meta, né? Uhum. E, só que daí vai depender da tua jogabilidade. Se você é mais agressivo de querer matar todos os personagens, ou se você vai querer destruir os cristais. Né? É legal assim que, como ele é um jogo por turno, né? Ele é meio, digamos, entre aspas, um Civilization, né? Que você joga o seu turno, passa e espera o outro responder, né? Então você vai lá, tem 5 ações por turno, você faz e passa pro... Por exemplo, eu fiz meus 5... turnos, passei pro Snake. Agora vai lá e faz a dele e responde. Só que não é... Pode ser imediato. Se a gente estiver conversando, ela faz logo aí, mas por exemplo, eu mando pro Snake que, tipo, hoje ele responde lá no domingo, entendeu? Não precisa se preocupar. É, você pode, tipo, ao mesmo tempo, tá em 50 partidas ao mesmo tempo. Sim. E vai respondendo de acordo com a tua rotina. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui agora. Ah, vou fazer uma tal jogada. Pronto. Aí você vai lá... 15 minutos depois, meia hora, uma hora, três dias, aí vai do teu ritmo, assim, uhum. De você joga e você responde o cara, entende? É bem bacaninha, assim. É bem legal, cara. Ele é free pra plataforma mobile, acho que no Steam ele é pago, mas se você pegar a versão Steam, você tem um time a mais que o time do Team Fortress, por isso que eu tenho no Android o time do Team Fortress, porque eu paguei a versão do Steam. Olha. Sim. E essa mesma empresa, a empresa que fez, né, é a empresa do Orcs Must Die também. É verdade, isso que eu ia comentar, né, eu quando eu olhei assim, eu já vi esse negócio antes, eu já vi essa logo antes. Sim, da Robot Entertainment, né. É, exatamente. Mais alguma coisa que tem jogado aí ou acabou por aí, cara? É, o Half-Life... Eu vou deixar pra mais pra frente, que eu quero terminar o episódio 2. É, já terminou o básico, o episódio 1? O básico, o episódio 1, e agora tô, acho que, pelo que você falou, ainda tô... 30, 20% do... 20% mais ou menos. Sim. E cara, é muito foda, né? Muito bom, cara. Bom, a qualidade gráfica, o salto que ele deu do Half-Life pro episódio 2, pamba. É que ele veio na Origbox, o episódio 2, né? Uhum. Então ele já veio com essa, digamos, estrutura mais... Uma source mais parecida com a do TF, né, cara? Do Left 4 Dead, enfim. Bom, Snake, vamos lá pro nosso podcast dos Jogos do Lego e você daqui a pouco vem aí no final dizer o que você selecionou, né, cara? Pois é, vou ali e já volto. Vamos lá. Começando o nosso cast de fato aqui, Excel. Oh, yes! Hoje vamos falar sobre Lego Games. Olha, cara, eu não tive tanto contato com os jogos da Lego, porque acho que eu sempre tive meio que um preconceito, cara. Depois que eles me trouxeram o Lego Senhor dos Anéis, aí eu comecei meio que a abrir a mente, tá ligado? Sempre tem que começar com o Senhor dos Anéis ou Hobbit pra você abrir a cabeça, né? É, igual livro. É, né? Terrível. Livro foi isso, cara. Não, livro foi com Harry Potter, depois foi o Senhor dos Anéis, enfim. Bom, vamos aqui, antes da gente começar a falar dos jogos, vamos falar sobre a produtora chamada Traveler's Tales. Agora, atualmente, ela só desenvolve jogos da franquia da Lego, né? Os jogos da Lego. Todos eles têm um padrão. Se especializou e foi bem interessante. Exatamente, a Lego viu que os caras sabiam fazer do jeito que agradava a empresa e fechou com os caras, né? Antes de seguir pra esse caminho leguístico, olha que bosta, leguístico, ela produziu alguns jogos aqui, só vou listar os mais conhecidos, né? Ela produziu junto com o Sonic Team, né, a produtora lá de Sonic 2, fez o Sonic R e Sonic 3D. Blast. O que dá pra entender porque eles se especializaram no Lego e pararam de fazer outros jogos. Né? Porque são jogos ruins, né? É, exato. Fez o Mickey Mania do Super NES, Mega Drive, Mega CD. Fez jogos da franquia Toy Story. Fez um jogo de PS2 que não é tão avaliado assim, que é do Crash Bandicoot, que era o Wrath of Cortex. Olha aí. E o fantástico, cara, esse eu não botei fé que tinha um jogo disso, cara. Fantástico jogo chamado Guinness World Records de videogame, cara. Você tem noção do que é isso? Cara, eu não consigo visualizar como poder. Cara, ele é um jogo que tem tanto, acho que pra portátil e tanto pra iOS, né? iOS e Android. E cara, adivinha o que você faz. Às vezes tem tem lá um... Por exemplo, tem um recorde mundial lá do cara que come mais cachorro-quente. Aí tem um jogo disso. Adivinha o que é? São vários cachorro-quentes na tela e você tem que ir ou com estilos ou com touch ali comer os cachorro-quentes com uma boca flutuante. Cara, é ridícula a ideia disso. Mas, cara, quem tem ideia de fazer um jogo sobre recordes mundiais? Exato. Sério, quem que paga, cara? É o cara que falou, eu tô com muito dinheiro no cu aqui, não consigo fazer mais o que fazer, eu vou fazer um jogo sobre essa merda, cara. Cara, porque, por favor, né? Cara, obviamente, a gente falou aqui do Guinness, né, cara? Você acha que o pessoal do Pokémon vai do Twitch Pokémon vai entrar no Guinness? Cara, tem tudo pra entrar. Pessoas jogando simultaneamente, né, cara? Exatamente, exatamente. Sim. Bom, e depois que ela conseguiu essa parceria com a franquia... Essa Lego, bocada? Cara, é uma bocada, né? Porque só tá fazendo merda até então. É, essa famosa teta no popular? É, essa teta, né, cara? Eles começaram com a franquia aqui, um jogo que o Snake vai falar mais pra frente aqui comigo, que é o Lego Star Wars. Olha aí, cara. De videogame, depois veio o Lego The Original Trilogy e depois veio os Complete Saga, né? Exatamente. Cara, foi em 2005, foi o primeiro jogo de Lego nesse formato que a gente conhece, né? Foi pro Nintendo DS. Foi pro Nintendo DS, aí eu acho que teve pra Wii também, é bem provável. Ó, pra Wii. O Complete Saga teve pro Wii, pro DS, pro 360 Live, pro PS3, pro PSP... E pro Windows. Sim, PC normalmente sempre tem, cara. Você sempre vê uns pacotinhos ali de Lego pra comprar no Steam. É bem fácil. Uhum. Sabe o que é interessante? Porque não é só o jogo de Lego, né, cara? A Lego é acostumada de usar licenciamento de outras franquias, né? De, às vezes, de cinema. Ó, grande parte de cinema. Cara, isso são licenciamentos que dão certo. Sim. Porque traz muito dinheiro pra Lego, traz muito dinheiro pra franquia. E gera muito produto, muita coisa, cara. Altos então... brinquedos foda, né, cara? Eu vi um lá que eu fiquei babando, cara, que é o Condado em Lego, cara. É muito foda. Mas em relação aos jogos, esse licenciamento também se perdurou, né, cara? Foi seguir ali junto com a parte de brinquedos, né? Porque se você pegar bem, tipo, se fosse só a franquia Star Wars pra essa empresa fazer, não ia fazer nem fodendo, né, cara? É verdade. A franquia Star Wars era só jogos da LucasArts, né? E olha só, primeira vez que, digamos que, até jogos atuais, lançou em outra produtora que não a LucasArts. E também essa parte de licenciamento de filmes, surgiu outros bons jogos aqui de Lego com franquias de filme, né? Tais como Indiana Jones, uhum. O Batman, Batman 2, que usa... Esse já envolve um pouco mais de quadrinhos, né? Que envolve os heróis da DC. Exato. O Harry Potter teve dois tipos de jogos. Tem o do ano 1 ao ano 4 e do ano 5 ao ano 7. Que representa cada um dos filmes, né? Dos 7 filmes. Exatamente. O 1 ao 4 saiu pro DS e o 5 ao 7 saiu pro 3DS. Acho que saiu o DS também. Não. Saiu Piratas do Caribe. Eu não sei, agora eu coloquei aqui, mas eu fiquei na dúvida. Legends of Kima ou Shima? Você já viu? Legends of Shima, ele tem uma série de TV no Cartoon Network também. Não sabia, porque eu não conheço tanto parte de desenho, fiquei na dúvida, será que é animação curta ou longa, ou às vezes é um desenho? Não, é uma série que eles lançaram no Cartoon Network, bem bacaninha até. Tem um monte de brinquedo e, tipo, por exemplo, criança americana adora essa série, pelo que entendi. Cara, se eu fosse criança, eu também ia adorar, porque ele é bem tematizadinho, assim, sabe? É bem montadinha a história, eu achei bem bacana. Ó, interessante. Então, seguindo aqui, O Senhor dos Anéis, né? Saiu também a trilogia completa, que ambos jogamos, né? Ó, exatamente, eu ainda tenho que terminar de fechar, mas sim. Fechar em breve, né, cara? Só parando as paradas. Em breve estarei fechando. Sim. Se possível, eu não vou falar esse feriado, porque esse feriado eu acho que eu não vou jogar. É, o feriado vai ser o feriado tabuleiro, né? Ô, cara, Zombicide na cabeça. Cara, Zombicide, o Diogo, né, vai estar aí com você. E o Game of Thrones também, porque daí eu vou ter que jogar Game of Thrones. Quando eu fui aí, não deu tempo, né, cara? Foi tão loucura que não deu tempo. Cara, é verdade, a gente queria jogar e terminou. Acho que a única coisa que eu joguei foi o Smash Up lá, né? Foi. E, é massa e o Smash caralho. Up você curtiu, né? É, bem legal, cara. É um mesmo... Ultimamente eu tô meio assim, com duas com jogos de carta. É um jogo muito divertido. Ó, mas em maio eu devo estar subindo pra Curitiba, daí a gente joga. E abril também vou estar aí, por aí. Exatamente, 5 de abril você tá aqui. Sim. Então, continuando aqui com os jogos de franquias, cinema, né? Saiu... Esse é absurdo, cara. É o Inception do Inception. Saiu Lego The Movie The Video Game. E ele saiu antes do movie. É, obviamente, às vezes sempre sai, né? Tipo, é jogo sobre demanda, né? É, tipo, o jogo saiu enquanto tava rolando o trailer, tá ligado? Não tinha saído o filme ainda. Ó, o outro jogo que vai sair aí, esse eu vou pegar com certeza, caso o terceiro filme seja bom, pelo menos, o jogo do Hobbit, cara, do filme. Cara, eu quero jogar o Hobbit. Sim, vai sair logo logo, cara. Tô bem louco aí pra pegar. O que é interessante, assim, antes a gente pular pra outra parte de outros jogos que eu vou citar, o interessante, assim, que como é filme, né? Você sabe como que segue o roteiro, né? E é legal que eles dão várias interpretações cômicas, né? Porque todos os jogos da série Lego, todos eles têm uma pegada, cara, meio cômica. É o toque mágico deles. Além de eles introduzirem diversos aspectos de você conseguir destruir algo no cenário e reconstruir, conforme você faria com o Lego mesmo, é dar várias pitadas cômicas na história. Então, assim, por mais que você conheça o título original, você sempre é surpreendido por alguma piadinha, alguma coisa. E que, cara, você não consegue... Por mais que seja, às vezes, uma coisa infantilzinha, você não consegue não rir ou não gostar daquilo. Cara, eu vou falar um pouco mais quando eu falar do Senhor dos Anéis aqui, cara. Porque é genial. Genial, cara. Puta merda. Exato. São diversas tiradinhas, assim. Sim, não. Altas tiradas. Cara, esse do Senhor dos Anéis, cara, altas tiradas. Enfim, vamos lá. É, quem acompanhou os filmes de Lego do Senhor dos Anéis, do Harry Potter, porque eles lançaram os filmes, né? Lançaram em Lego também? Lançaram em Lego. Não sabia. O do Senhor dos Anéis passa diversos trechos no Cartoon Network, do Star Wars também, Harry Potter. O Harry Potter não passa no Cartoon Network, mas eles também fizeram um filme. Gente, e, cara, eu preciso disso. Sério, compensa assistir porque, cara, é muito legal mesmo. Sim, é foda, cara, foda mesmo. Bom, vamos aqui para outros jogos que extrapolam a esfera de cinema, né? Que ele já segue outras temáticas. Primeiro aqui que eu vou citar é o Undercover City, The Chasing Begins, né? O Undercover City, se eu não me engano, ele pega um pouco do universo que é criado no Lego City, que é uma sériezinha de diversos curtos. E a partir dele... Anotando aqui pra assistir também. É uma série de curtazinhos. Ele normalmente passa nas propagandas do Cartoon Network. Olha aí. Ele usa o universo desse Lego City pra, em cima dele, construir um filme. Um sandbox também, né? Exatamente. Não, cara, é bem legal. Eu vi assim, eu não achei tão interessante. Tão... Quase peguei. Por pouca coisa eu peguei assim. Tava na dúvida quando eu fui comprar o Mario Tennis. Tava ele e o Mario Tennis. Aí eu peguei Mario Tennis. Cara, outro jogo aqui que tem é Battles Ninja Go. Você já viu falar de Ninja Go? Eu não conheço. Cara, o Ninja Go, minha irmã tem uns brinquedos. Ele é uma mistura de ninja com Beyblade, cara. É estranho. Que zoado, cara. Estranho. Não, não é. É que, tipo, o brinquedo em si, ele tem um aparato que você bota o bonequinho em cima e daí você joga e ele sai girando. Eles chamam de Tempestade Ninja, mas pra mim que é uma Beyblade de Lego. Sei lá, mas diz que a história em si do Ninja Go é bacaninha também. São diversos clãs de ninja que são rivais. Continuando aqui, Rock Band, Lego Rock Band, né, cara? É o Rock Band com visual de Lego. Cara, eu vou falar dele também, que é outro que eu selecionei aqui. Esse aqui eu ainda não tive a oportunidade de jogar e a galera falou bem pra caramba, que é o Marvel Super Heroes. Você ouviu falar dele, da parte das histórias, assim? Que sim, deve ser bem maneira, né, cara? Eu vou falar e eu tô interessado em jogar ele. É até um... Cara, eu vou ter que comprar todos os jogos da Lego, você vai ver. Você vai querer fazer uma coleção, né, cara? Eu vou... Tal qual eu faço coleção de Pokémon, eu vou fazer de Lego também. Porque, cara, são duas coisas fantásticas pra mim. E pra acabar aqui, são mais dois que eu citei. Ah, na verdade, só mais um, cara, que eu levei um susto, depois eu fui ver e falei, ah, não é. Que é o Lego Friends, cara. Eu falei, caralho, cara, o jogo da Lego da série, né, cara? Eu fui louco assim, falei, será o Excel não viu isso, cara? O Excel é um dos mais viciados em Friends que eu conheço. Aí eu, caralho, bem cara. Bem loucão, senhor, né? É? Aí eu, cara, é como se fosse, sabe, Polly? Barbie? É isso, cara. É Friends, não? É Friends da série, enfim. Bom, Excel, vamos lá pro primeiro jogo que você selecionou aqui, então, pra gente acabar essa listagem que não tem Friends de verdade. Exato, vamos lá. Escolhi como meu primeiro jogo, o jogo da série que eu sou pouco viciado. Pouquinho. Só um pouquinho. É, eu escolhi o Lego Harry Potter. Lego Harry Potter é massa, cara. Você visita todos aqueles locais, é muito, cara, é muito foda. É massa porque é Lego e é massa porque é Harry Potter. E eu sou um Potterhead assumido, cara. Potterhead, eu não sabia disso. É, Potterhead. É, cara, é um vício muito grande. Os Obsetos já veio aqui em casa, ele viu que eu tenho algumas coisas assim de fã e tal. Inclusive, eu tenho duas torres da época do lançamento do Relíquias da Morte, que fica aqui no meu quarto. Tenho tatuagens do Harry Potter, as minhas duas, na real, né? Sim. Tem inspiração no Harry Potter, então, cara, é uma coisa que eu gosto demais. O universo do Harry Potter é uma coisa que eu gosto demais, até porque eu tive um contato muito grande quando eu tava começando a me interessar por literatura, né? Foi a mesma coisa, cara, porque eu não lia. Aí minha irmã ganhou o Harry Potter 1. Aí eu tava entediado naquela época, acho que nem tinha computador direito, ou sei lá, não tinha nada pra jogar, nada pra fazer. Aí sei lá, tinha uns 17 anos, por aí. Cara, eu peguei, abri o livro e falei, vou dar uma lida, cara. Eu não larguei. Você não larguei. Tinha 17 não, seu cabeça. Não, sei lá. Jumento, você era mais novo. Porque eu li, eu era mais novo. Não, mas eu não peguei no lançamento, cara. Tá. Eu peguei um pouco antes de lançar o filme, tá ligado? Já tinha lançado até o terceiro livro. Tá. Entendeu? Por isso que eu tinha uns 17, por aí, enfim. E, cara, foi... Devorei, assim. Cara, é uma história que te chama e te faz querer continuar lendo. E no Lego, cara, fica muito legal você visitar os locais ali que, antes dos filmes, você só imaginava, né? Toda aquela imaginação... Exatamente. Do Expresso lá, cara, é muito foda. É aquilo que a gente falou, tipo, eles pegam uma série que você gosta, conseguem botar junto... Ou toda aquela pitada de universo Lego que eles fazem. Uhum. Que é botar a mesma história com umas tiradinhas cômicas, com algumas coisas assim. E que termina trazendo nova vida à história, porque te conta a mesma história de uma maneira diferente, né? Pra quem tá acostumado aos jogos da Lego, assim, principalmente esses que envolvem franquias de filmes, todos eles têm parte de jogabilidade e parte de cutscene. Parte de jogabilidade e parte de cutscene, né, cara? E as cutscenes, eles mostram, tipo, essas partes memoráveis do filme, né, que você tá acostumado. Exato, então, cara, é muito bom, é muito bom. O ano 1 a 4 foi o que eu tive contato, porque eu só tava com DS, o 3DS ainda é novo pra mim, uhum. Né? Mas você vai pegar, obviamente? Obviamente, né, cara, eu vou ter que pegar. Mas, cara, já era bem legal, e agora o 5 a 7 eu tô mais interessado ainda em pegar, porque melhora os gráficos, melhora tudo, né? Sim. Tem o modo cooperativo, cara, que é... O modo cooperativo do Lego Harry Potter, ele tem uma coisa que me chama muita atenção, que é a divisão da tela. Ah, mas isso depois que saiu todos os jogos cooperativos da série Lego é isso aí. Tipo, corta a tela ali, você... É igual no Senhor dos Anéis tem isso também. Cara, é maravilhoso, porque o corte da tela, ele segue a posição que você e seu amigo estão no mapa. Então, sim. Se você tá em cima e embaixo, ele fica cortado na horizontal. Se você tá de um lado, ele do outro, fica na vertical. Então, você achou bom isso? Porque às vezes, pra mim, você achou bom isso, de fato? Cara, eu não vou dizer que é a melhor coisa do mundo. Eu gosto de jogar sem a tela repartida. Sim. Mas, dentre os cortes, foi o que eu achei mais interessante por fazer isso, de botar o corte na direção que vocês estão separados, sabe? E isso eu achei interessante. Me diga uma outra coisa. Normalmente, quando você vai jogar jogos dessa franquia, você acaba controlando outros personagens que não o protagonista, né? Ou os três aí, no caso, são, digamos, o trio é o protagonista da série, né? Sim. Às vezes, tipo, não sei se lá no primeiro, quando o Hagrid te busca, você controla ele também, né? Não, porque quando ele te leva, é tudo cutscene. Você ir pra... Até você, de fato, receber a carta pra Hogwarts e tal, é cutscene. Uhum. Não, mas é bem legal, cara. Vale muito a pena dar uma olhada aí, porque é toda aquela mitologia do livro, dos filmes, cara, contados ali em forma de jogo. É muito legal. Você lembra de algumas tiradinhas assim que você riu? Ai, cara, faz tempo que eu joguei ele, tempo, então assim. Eu não lembro exatamente tiradinhas assim, mas eu lembro que todas elas eram muito boas. E, cara, todo o nível de detalhe dos cenários, assim, são bem legais, cara. Sempre compensa. Sempre compensa. Tipo, eu vou dar uma crítica a respeito dos jogos da série Lego, que às vezes ele fica meio massivo em questão de você, se você quiser catar todos os bloquinhos, né? Como que é esses bloquinhos que fala? As mínimas ali. Todas as pecinhas que contam como semi-dinheiro. Sim, semi-dinheiro. Então, eu sigo os jogos da Lego sem pegar tudo, cara. Eu só pego o que é necessário, às vezes, pra construir uma parada, que nem você falou lá, que ele constrói como se fosse Lego. Eu pego tudo. Eu não pego, cara, porque às vezes eu acho meio... Às vezes eu fico entediado, eu falo, cara, chega de pegar tudo, eu quero ir embora. Só que ao mesmo tempo eu tenho um pouco de toque, então eu tenho que pegar tudo. Eu não, eu já não tenho esse... Cara, se eu vou embora, eu deixo peça pra trás, eu fico puto, e daí eu volto tudo pra pegar aquela peça que eu deixei. Cara, é muito zoado. Mas, Excel, você escolheu alguma música de qual desses jogos, cara? Cara, eu escolhi a música da partida de quadribol. Ah, só lembrando, galera, a gente tá falando de música aqui, mas aqui eles pegam muita música licenciada, né, dos filmes. As próprias músicas dos filmes e tal, eles usam nos jogos. O que é interessante porque a qualidade de som, eles botam uma qualidade sempre boa, cara. Se você bota um fone de ouvido, fica melhor ainda. Nem fale. Mas então, eu escolhi a música da partida de quadribol, The Quidditch, e, cara, ela é muito boa, eu gosto dela desde dos filmes, né, então não tinha como errar. Então, bola na caixa. Bola na caixa, vamos lá. Marcel, você falou aí de Harry Potter, por que não começar a falar aqui de Lego Senhor dos Anéis, cara? Justamente, uma série de livros pra outra. Cara, muito foda. Ele tem uma pegada um pouco com ritmos de mais cutscene que o próprio Lego Harry Potter, né, cara? Exatamente, ele tem muito mais cutscenes, se for ver, mas também justifica porque os filmes são muito mais extensos, né? Sim, e cara, é genial a forma que eles contam a história. E antes que alguém fale alguma coisa, por favor... Eu sei que são 4 filmes que eles estão abordando por jogo dos Harry Potter e eles num jogo só estão abordando todos os 3 Senhor dos Anéis. Sim. Mas ainda assim, tipo, Tolkien era muito mais detalhista do que... É, todo mundo tem essa noção que Tolkien era... Então... Ele tinha toque de fato. É, então tem muito mais detalhezinhos em Senhor dos Anéis, por isso o tanto de... cutscene a mais. Não, e o filme também é cheio de momentos memoráveis, né? Tipo, por exemplo, exato, a parte do conselho do Elrond, a parte contando a história do prólogo, né? Ele conta a história do Sauron fazendo os anéis, cara. Essa parte eu chorei de rir, tá ligado? Cara, ficou muito bom. Não, tipo, ele conta a história lá, o Sauron, ele construiu os anéis, 3 foi pros elfos, mostra os elfos lá com os anéis, 7 foi pros anões, aí um anão, cara, ele não tem um anel, cara, todo mundo levanta lá, ele levanta uma caneca, aí 9 foi pros reis humanos, né, homens lá, e cara, tem um deles pega o anel, derruba no chão, depois cata, assim, tipo, conta a história, cara, e esse detalhezinho é uma coisa tão idiotinha, mas dá todo aquele ar de jogos da Lego, assim, que são... fodásticas, cara. Cara, é muito bom, é muito bom. Eu lembro outro aqui, ó, que é foda, cara. Por exemplo, no Conselho de Elrond, quando ele forma a sociedade lá, e o Elrond fala, ah, então temos aqui, então, 9 companheiros, né? Aí só que tá faltando um, aí o Frodo não tá lá na cena. Aí todo mundo tá lá, então são 9... Aí ele para assim, todo mundo fica olhando, de repente dá um barulho privado, assim, tipo, descarga, assim, né? Isso aí foi esse... companheiro, cara. Cara, todos os detalhes são fodas. Não, o próprio Gimli batendo, you have my axe, e o axe caindo na cabeça dele, cara. Tem uma hora que ele pega o axe dele e faz como se fosse uma shotgun, tá ligado? Uhum. Sabe que eu mais chorei, cara, que é a parte mais foda de todas as cutscenes. Você fechou primeiro, o Sociedade do Anel, né? A morte do Boromir, você lembra? Cara... É muito boa, né? Cara, Boromir, tem o Uruk-hai lá que tá com a flecha no peito dele lá enquanto tá defendendo Merry e Pimp, né? Pippin, na verdade, não Pimp. Pimp foda. E, cara, o Uruk-hai vai lá, dá a flecha nele, ele faz todo aquele drama, e levanta, tá ligado? E ele vai lá, tipo, faz a parte da missão lá, que às vezes só destruir uma paradinha, né? Que é a parte da jogabilidade. Aí volta pra cutscene, assim, que o Uruk-hai tá meio de cara, assim. Aí ele pega uma parada do chão, cara, é uma vassoura, assim, e joga pelo cabo, tá ligado? Cara, é foda. Aí, de repente, o Boromir tá com aquela vassoura no peito, tá ligado? Levanta, aí ele passa a parte de realidade, tira a vassoura do peito e continua lutando, tá ligado? Cara, aí ele fala, tipo, o que eu tenho que fazer mais? Ele pega uma banana gigante e taca no peito dele, cara. Sabe, não, quando no filme tem a parte que ele tá com as flechas no peito, e depois ele vai lá e tenta dar uma flechada e vem o Aragorn e salva ele, né? Uhum. Ele vai dar uma flechada com uma galinha, cara, de borracha, uma galinha de verdade, cara. Cara, eu chorei de rir, cara. Que é referência a um filme, isso aí. Sim. Cara, é muito bom. As tiradas dele são muito boas. Lego, né? Senhor dos Anéis, ainda mais pra quem é fã, cara. Você vai chorar de rir, cara. A gente falou lá no co-op lá de jogos da franquia Senhor dos Anéis, cara. São poucos jogos, assim, que são bons, assim, cara. E esse, pra mim, é o melhor que envolve a franquia, cara. É muito foda. Todas as sacadinhas aí são excelentes. Por exemplo, tem outra sacadinha que eu acho foda. Você tá ligado quando o Frodo leva a estocada lá do na tumba de Balin, tá ligado? Ele abre o chest dele lá e tem um mithril, né, cara? Uhum. Cara, tá brilhando. Aí todo mundo, tipo, tá meio, tipo, ofuscado, né? Aí vem o Gimli, tá com o Pippin e o Merry do lado, assim. Aí o Gimli coloca o óculos escurecido do lado, que ele tira ele. Mithril. Não, é muito foda, sério. Lego Senhor dos Anéis é excelente, é cara. É muito bom. E assim, ó, como você falou de pegar as músicas que são licenciadas, eu consegui achar uma música aqui, uma música que foi feita, acho que virou até um meme, assim, chamado Disco Feel Song, do Lego Senhor dos Anéis, né, no caso. Eu não sei exatamente se, é que eu não joguei o New Game Plus pra ver se essa música só toca no New Game Plus, mas é muito engraçada, é uma música que meio que vai contando, vai, tipo, tocando as músicas da série, assim, com frases, cara, é bem legal, cara. Tem até uns memes, assim, do Gimli, versão Lego dançando, cara, muito, muito, mas muito foda. Então vamos lá, pau na caixa, né, Excel? Isso aí, pau na caixa. Release the river. hear him. We ride for Gondor. Spears shall be shaken, shields shall be splintered. A sword day, a red day. Spears shall be shaken, shields shall be splintered. Hi now! For Gondor. And war. Master the Rohirrim. We ride for Gondor. Spears shall be shaken, shields shall be splintered. A sword day, a red day. Spears shall be shaken, shields shall be splintered. Hi now! Voltei aqui de novo com você, agora acho que é a última vez que você vai voltar aqui nesse podcast, mas... Última vez? Você vai me mandar embora? Não, nesse podcast, cara, no podcast que você tá por aí já. Então, Snake, a gente falou aqui já sobre alguns jogos, tanto o Lego Senhor dos Anéis, o Lego Harry Potter, e agora você vai aproveitar mais uma franquia de filmes que se uniu a jogos e Lego, né, cara? Qual é essa franquia, cara? Cara, essa franquia é sensacional. É de longe a sua franquia favorita, né, cara? De longe a minha franquia favorita, cara. É pouca coisa só que eu não acompanho deles, tipo, livro e HQ, mas Star Wars, cara, tá no meu coração, acho que desde 2012, foi quando eu parei pra assistir Star Wars e entendi, cara, o que é Star Wars, velho. Você via a galera com aquele hype, né, cara, você não entendia nada, aí você falou, opa. É, foi bem na vez que o SBT pegou assim, passou, acho que quando começou Star Wars de novo, eu não lembro direito qual que foi o ano, só sei que ele pegou assim, não, já que vai pra voltar. Ué, o episódio 1, né? Acho que é muito mais tarde, hein, muito mais. Acho que era antes. Bem antes, cara. Cara... Não, mas quando que saiu o episódio 1? O episódio 1 faz um tempão, cara. Pera aí que eu tô pesquisando. foi em 99, cara, episódio olha. 1. Então, eu vi no cinema. Então acho que foi com uns 8 anos, cara. É que faz tanto tempo que a gente velho assim e acaba exagerando um pouco. Mas acho que foi com 8 anos... Que daí o SBT começava a passar cada final de semana um dos 3 episódios, né? Então começou pelo 4, 5 e 6. Mas enfim. Antes de você pular pra essa parte, cara, isso me lembrou a primeira vez que, quando era criança, eu lembrava, assim, de ter assistido trilogia antiga por causa dos... Como que é o nome dos bichinhos que não são o Chewbacca, que são pequenos? Os Ewoks. Sim, os Ewoks, cara. Eu só lembro deles porque passavam na TV, assim, aberta e eu... Opa, eu lembro disso aí. Mas quando eu fui ter a ciência que eu tava assistindo Star Wars, assim, de verdade, cara, uma vez eu falei, olha, tá passando um tal de filme Star Wars que episódio 2, cara, eu fui assistir no cinema, cara, eu saí maluco, falei, caraca, cara, essa parada é muito foda, cara, aqueles, cara, enfim, é muito louco. Explodir a cabeça, né, cara, acho que tem uma geração que realmente não vai gostar da trilogia nova do Star Wars, mas eu que peguei de pequeno, assim, que se dane, cara, que o filme... Ah, eu acho legal. Ele viaja, cara, eu acho fantástico. Sim. Mas enfim, Lego, eles pegaram e lançaram primeiramente, como da mesma genialidade que o George Lucas fez de pegar o episódio 4, eles lançaram de fato o episódio 4, 5 e 6 como o primeiro jogo. Não, não, né? não foi esse, cara. Foi primeiro foi dos episódios novos, depois foi da trilogia clássica, depois veio o outro. Pelo menos eu joguei a trilogia clássica. Ah, então eu acho que foi isso, cara, porque eu acho que saiu primeiro a trilogia baseada na nova, os jogos baseados na nova trilogia, depois veio a trilogia clássica. Enfim, cara, foi o que eu primeiro joguei e é muito bacana a ideia de puzzle. né, misturado com... O que faz todo sentido, assim, né? Puzzle com Lego, né? Ó, só pra te responder aqui. Lego Star Wars The Videogame, 2005. Lego Star Wars Original Trilogy, 2006. Então era... De fato, a trilogia original saiu depois. É que eu acho que eu peguei por causa da ordem do... A canônica do filme. Ah, exatamente. Deduzi isso. Mas, enfim... Bom... Sabe uma coisa, assim, que eu comentei com o Excel, a parte dos jogos da Lego baseado em filmes, cara? É que eles têm umas sacadas geniais pra contar a história de volta pra você, né, cara? Ele conta a história de volta e ele... Como Lego é um brinquedo, cara, a classe, a faixa etária dele é, tipo, crianças de 12 anos e coisa parecida. Até um pouco menos, mas tá. A gente é criança ainda que ainda gosta de Lego, hein? Se dane. Mas ele conta de uma maneira... Do mesmo jeito que tá acontecendo uma parada séria que aconteceu no filme, ele... Dá uma corte de... Uma quebra de seriedade ali. Bota uma piadinha. Bota um droide fazendo uma besteira. E são essas pegadas, assim, que é muito bacana, cara. Ele vai contando todo o enredo ali de forma bem cômica, cara. É muito foda. É muito bom, cara. Bom, eu vou deixar pra falar depois das animações da Lego do Star Wars, assim. Mas, enfim. É aquela dinâmica, assim, né? De você podia até montar um personagem de Lego, você... Do reino genérico, do Star Wars, né? É, um genérico. Ali, você podia ser Jedi ou segurar a pistola, aí você colocava a cabeça de droid. Era bem engraçadinho, assim, você ter essa parte de customização. E, cara, pra platinar aquele jogo devia ser a coisa mais hardcore do mundo, velho. Platinar é pegar todas as pecinhas. Todas as pecinhas. Cara, é coreano, velho. Eu falei pro Excel, que nem eu falei pro Excel agora há pouco. Cara, eu não tenho esse toque. Ele falou que tem toque de pegar todas as peças. E eu falei, cara, eu só pego o básico ali só pra passar a história, porque eu quero ver a história, não quero ficar caçando medinha ali. E, cara, eu pegava assim pra desbloquear uma parte ali, uma fase bônus, uma coisa parecida. Só que, mano, não sei se vale o estresse, tá ligado? Eu não sei. Agora, fazer uma pergunta já mudando o rumo da conversa. Quando a gente tá falando do Lego Senhor dos Anéis, do Harry Potter, todos eles tinham um esquema de cutscene. Nesse do Star Wars já tinha esquema de cutscenes ou só contava meio que, tipo, parava a cena, mas no gráfico da jogabilidade ali mesmo, fazendo uma historinha? Você diz durante a fase? É, não, assim, faz a fase, normalmente no Senhor dos Anéis, sim, faz a fase e cutscene, faz a fase e cutscene. E no caso do Star Wars, é assim também? Eram as partes mais importantes, assim. Sim, sabe? Exatamente. Não é nada muito, muito épico, assim, mas é, as cenas, assim, de cortar a mão do Luke. Ah, essas coisas tem que ter, né? Tem que ter, cara. Ele tinha, assim, era muito bom. É as partes memoráveis, né, cara? Sim, porque senão... Não consegue seguir adiante. Exatamente. Mas a parada que sim que eu achava legal, que quando você pegava o C-3PO e ficava andando com ele, se acaso ele levasse um tiro ou você batia nele sem querer, ele ia perdendo os membros. Ah! Tipo, ele ficava sem um braço, ele ficava sem a perna. Assim ia, sabe? Até ele explodir e revivia de volta, né? Porque ele tem essa... É tipo Sonic, né? Enquanto existe moeda, o Sonic continua vivo. É. Mais ou menos esse tipo. Bom, Snake, antes de você pular pra parte das animações, eu vou pedir pra você subir uma música aí, cara. E eu vou falar de um jogo depois, obviamente. Ok. O que eu vou falar é a música mais memorável de qualquer coisa que vá se falar de Star Wars. Tem que ter essa música, tem cara. Tem que ter. Então, vamos lá, cara. Thank you. Jake, eu deixei pra falar de um joguinho aqui também, cara. Um joguinho que eu selecionei, porque eu falei só de Lego Senhor dos Anéis com o Excel. E resolvi falar de Lego Rock Band com você, cara. Olha só, cara, esse daí eu fiquei surpreso de ficar que existia, cara. É, eu fiquei sabendo que o Lego Rock Band, ele tem as músicas que não tem, por exemplo, palavrão nas músicas. As músicas são mais tranquilas na sua letra, né, cara? Então, cara, olha o que tem. Tem Pink... Cara, é muito engraçado. Tem Pink na parada. Tem, tipo, um Queen ali perdido também. É bem... É muito foda, cara. Tem aquela música Ghostbusters. Cara, tem Fight, que massa. Fight, tem aquela do David Bowie, Let's Dance. Cara, tem Song to the Blur. Tem bastante música massa. Tem Breakout do Foo Fighters, que vai ser a música que eu vou selecionar aqui, que é muito foda. Pô, Foo Fighters, cara, pra jogo de criança, tá maluco. Não, tá muito massa, cara. Sério, as trilhas que tem aqui, tem Cubbles, tem The Police... The Police, na verdade. Opa, falei besteira. É Message the War? É. Não, essa música que tem do The Police é Every Light Thing She Done Is Magic. She Done Is Magic. Enfim, tem T-Rex. Não sei o que é isso, mas eu achei engraçado pelo nome. Dinossauro. É, eu também imaginei que fosse. Bryan Adams. Nossa, também é sacaneão, né? Queen, Korn, que a música do Korn é muito massa. É a Word Up, né? Bon Jovi. Esse Lego, assim, é muito foda. Uma coisa que eu não cheguei a jogar ele, mas eu cheguei a jogar um jogo muito parecido com a jogabilidade dele, que tem no PSP, que é o Rock Band Unplugged, que é assim, ó. Como o, normalmente o Guitar Hero, ele só baseia na guitarra, né? Depois ele veio com os outros instrumentos. No caso, o Rock Band, ele tem que ter todos os instrumentos. A bateria, o baixo, o vocal, né? Então, ele vai tocando as faixas ali. Por exemplo, você tá tocando a parte de guitarra. Aí acaba a parte de guitarra, você tem que selecionar com os shoulders ali. Pro lado, você vai, por exemplo, pra guitarra, pra baixo. Sim. É esse daí do PSP legal. Eu cheguei a jogar. Você vai trocando... Os instrumentos, cara. Daí, tipo, vai decaindo um. Sim. Aí você tem que trocar rápido pra poder levantar o cara ali. É, levantar, tipo... Pontuação. É porque vai ficando crítico, vai ficando vermelho, né? Então você tem que, ficar, você tem que fazer bem o balanceamento ali do que você vai tocar no momento ali. É bacana, porque você varia, né? Não fica só decorando a base da guitarra ali, daí o cara faz aquele movimento mecânico. Sim. Não é mais reflexo, né? Ele só vai... Ele memorizou ali... Tá. Quando ele tem essa troca, como é meio randômica, né? Então você não sabe o momento exato que você vai trocar, se você vai trocar pra guitarra, se você vai trocar pro baixo. É bem bacana essa dinâmica. Não, é jogo muito foda. Então, vamos aqui subir pau na caixa Breakout do Foo Fighters. Burn it in the black, stop burning. Black, vamos falar das animações do Star Wars, porque a gente falou de outras animações já nesse podcast, então vamos lá. Cara, a animação do Star Wars é genial. Sim. Eu gosto bastante da franquia. Eu vou falar Star Wars, mas vinculado com a franquia da Lego, né? Uhum. Eles pegaram, eles fizeram, tipo, desde minissérie, assim, como se fosse desenho de 30 minutos, desde curtas, fazendo paródia mesmo, cara. Tanto que tem, tipo, uma que o Jar Jar Binks tá dentro da Estrela da Morte, só faz cagada, tipo... ele ajuda a destruir a Estrela da Morte, sabe? Umas paradas assim. É, eles pegam uma outra interpretação e da forma que, tipo, agrada tanto... crianças quanto adultos, cara. Se você olhar pra uma visão um pouco mais suave, né? Não, isso aqui é ruim. Bota aquele monóculo e fica... Ah, mas isso aqui não tem arte na direção. Mas, cara, foda-se, é legal, cara. O universo é tão expandido, é tanta coisa... que eles têm essa liberdade poética de ficar... Não, vamos zoar com Star Wars. E se fosse assim? E se fosse assado? Entendeu? É... que nem acontece uma das cenas, assim, que o Luke Skywalker... Não, o Luke não. O Anakin Skywalker ainda tá num fighter lá, né? Sim. Aí acontece alguma parada, acho que cai um fragmento de uma outra nave, bate nele, assim, e como é peças de Lego, né? Explode tudo. E ele fica voando no ar, assim, tipo, ai, ai, ai, agora. Aí ele pega, ele usa a força, assim, junta e faz um avião, tipo, teco-teco. Cara, é muito foda, não. É, tá bom, tá ótimo. A parte de animação com o Lego, cara, eu quero ainda ver o Lego filme lá. Tô ansioso pra ver, já falei com o Excel aqui nesse podcast, mas Lego The Movie deve ser muito foda. Tem bastante gente elogiando. Sim. Ele vai pegar, assim, várias coisas, né, pelo que o povo tá falando, assim, várias coisas na infância e vai resgatando, assim, sabe? Experiência que você teve com os jogos, até mesmo brincando com o Lego, com a imaginação ali, né? Uhum. Eles vão inventando e vão te resgatando aquela sensação. E outra parada também que achei genial, que a franquia Lego Star Wars foi a única corajosa o suficiente pra matar Jar Jar Binks. Eu não sei aonde que foi, cara, mas foi num minissérie, alguma coisa assim. Uh-huh. Ele explode e ele fica, tipo, vagando no ar. Assim, no espaço, sabe? Tipo, ele vai morrer, com certeza. Ninguém vai conseguir resgatar ninguém ele. Ninguém gosta dessa desgraça, né, cara? Ninguém gosta dessa desgraça. Nem criança gosta, eu acho, cara, pra fazer isso no próprio jogo da Lego, a animação da Lego, né, cara? Sim. E tem aquela fatídica cena, né, cara, entre o duelo do Han Solo com aquele ET lá, quando ele tá lá na cantina, daí tem aquele cara com aquele ET da cabeça verde lá, falando um monte pra ele, ele calma, cara, ele não sei o que, ele todo bem assim, sabe? Aí quando ele vai dar o tiro, é um salvo que o boneco, ele não morre simplesmente, sim. Ele se despedaça em peças, assim, pra tudo que é lado, assim, fica, tipo, parece os troopers carregando ele, uhum. Tipo, as pernas de um lado e o corpo dele do outro, assim, ele sabe? É muito engraçado esse tipo, porque ele, que nem a gente falou, né? Ele conta a história, só que de uma maneira diferente. É muito legal, cara. Vale a pena conferir pra quem não conhece essa parte de animação. Bom, a minha música é pegando já do episódio 1, cara, que acho que pra mim é porque eu comprei o CD e tudo. Ah, isso que é legal também, né, cara? Uhum. Eles pegam o jogo, só que a trilha sonora inteira já tá pronta, né, cara? Sim. Eles vão fazer a parada e já tá lá. E continua sendo épico do mesmo jeito. É, isso que é muito foda. Genial, cara. E a música que eu escolhi é justamente, acho que é da batalha mais massa que tem entre Jedi, que é a do Qui-Gon Jinn contra o Darth Maul, que tá o Obi-Wan tá junto também, né? Só que ele só tá, tipo, meio que NPC ali, ele não consegue... Sim, ele não consegue atravessar aquela... E, cara, é fantástico essa música, cara. Ela começa devagarzinho, ela vai expandindo, ela explode de um jeito, cara, que... Velho, eu escutei ela agora há pouco e arrepiou os pelos do braço. Falei, então vamos lá, pau na caixa. Então, Snake, dá tchau pra galera que você volta mais nesse podcast. Tchau, galera, Duel of the Fates. Vamos lá, fala a caixa. Excel, então, vamos aqui, já que o Snake já passou por aqui rapidão, né? Vamos falar do seu último jogo e o último jogo desse podcast. Qual que seria, cara? Cara, meu último jogo vai ser o Lego Batman. Pam, pam. Não sei porque eu fiz barulho, que não tem nada a ver com Batman. Exato. É, eu só tive um pouco de contato, na verdade foi bem pouco mesmo, com o primeiro, que foi do DS. Uhum. O segundo do 3DS eu ainda preciso. Eu preciso! Entendi, por quê? Porque tem Lanterna Verde, né? Não, é porque é Lego. E também tem Lego, né, cara? É porque tem Lego. Sim. Lanterna Verde é um boninho, isso. É legal sim, que eu coloquei ele na categoria de filmes, mas ele envolve um pouco mais a parte quadrinhos, né? Ele envolve exatamente a parte de colocar todo o design dos quadrinhos mais clássicos, né? Tipo, por exemplo, do Coringa lá, tá com aquela roupa mais escandalosa do que, por exemplo, do filme, né? Que tipo, foi... Sim, é, mas o no 1 também eles já tinham essa tirada. Sim. Eles só deram uma pimpada na roupa do Batman e do Robin, né? No, uhum. Do 1 pro 2. E tem o veículo também, tem o... Sim, algumas coisinhas. Mas, cara, é muito bom. Pra quem gosta do Batman, do universo dele, acompanhava os desenhos que passavam sábado animado, do Batman. Sim. Cara, é muito bom, é muito bom. E sempre com as tiradinhas maravilhosas do Lego, que, meu Deus, marca registrada de toda a série, né, cara? É, quando envolve franquias, assim, tipo, que vem de outro lugar, né, cara? Tipo, que, uhum. que segue filme, livros, HQ, cara, eles conseguem ter uma sacada genial, né, cara? Exatamente, cara, e é muito bom. Você lembra, assim, tipo, tem um Coringa, tem mais alguns personagens que você lembra? Assim, por cima ou faz tem muito tempo? Tem o Coringa, né? Tem o Charado, Duas Olha. Caras, o Pinguim, o Mr. Freeze. Então ele pega praticamente, cara, ele o pega espantalho. O universo o universo inteiro, né, cara? Exatamente, né, cara. Do universo Warner. Se eu não me engano, tem o Croc também. Croc, cara. Se eu não me engano. Cara, genial. Vale a pena dar uma olhada aí, cara, que é um jogo foda. Na verdade, jogos da Lego são excelentes, né? Então vamos lá, pau na caixa, Excel? Cara, eu escolhi a música tema do Coringa. Sim, tem que ser. Porque, cara, o Coringa tem toda aquela onda de paga-pau por causa do Heath Ledger e tal. Mas, cara, mesmo antes dele, pelos próprios quadrinhos, as séries, é um dos vilões de super-herói mais bem bolados, cara. Não, é um dos vilões, tipo, na cultura pop mais bem bolados, né, cara? Ele é... Exato. Não, e ó, não pela interpretação do Heath Ledger, por mais que tenha sido boa. Sim. Mas pela própria ideia do Coringa. Porque, cara, o Coringa, ele tem na cabeça dele que... Ele sendo ele, ele tá ajudando o Batman a ser o melhor Batman que ele pode Sim. ser. Cara, é o quão genial é você ter um vilão... Você acompanhava os periódicos? Sim. Olha, então pra você é melhor ainda, né, cara? O quão genial é você ter um vilão que ele é vilão pra tornar o herói melhor. E forçando a barra ao ponto de querer fazer que o Batman quebre a única regra de ouro dele, que é não matar, pra que ele possa então se tornar o top dos heróis. Mas acho que se acontecesse isso de fato, né, cara? Ele realmente acabou a graça, acabei de. Ah, então, ele quase passou perto disso aí quando Sim. o Coringa matou o Jason Todd, né? É. Mas. Então eu escolhi a música tema dele, pelo vilão em si e pela música, que é muito boa, cara. Então eu escolhi Joker Soundtrack. Toca aí. Toca aí, vamos lá. Thank you. Então vamos finalizando mais um podcast aqui no Game Track, né, cara? Diga pra gente quais são os jogos dessa gama série, de jogos, né? Dessa série toda de... Lego Games. Da franquia Lego. Sim. Que você teve contato, o que você gostou, o que você não gostou. Coisas que você gostaria que nós tivéssemos falado, mas que nós não falamos porque a gente não teve vontade. Ai, que zoado, cara. Não, você... Deixe seu comentário, diga sua impressão pra nós. Tipo, antes da gente finalizar aqui, Excel, você falou além dos... Na verdade, você vai querer fazer toda a coleção dos jogos, né? Sim, sim, vou. Eu na verdade... Se possível, tipo... dos brinquedos também, mas... Né? Ah, no brinquedos você tem que ser bilionário, não milionário. Sonho. Sim. sonho, né? Eu tenho muita vontade de jogar também o do Piratas Caribe, deve ser bem legal, porque a... Ah, cara, eu acho que eu tinha comentado isso contigo antes da gente começar a gravar até. Que eu tinha vontade também, justamente pra ver, porque, cara, levando em conta todo o histórico da série, eu quero muito ver como ficou o Jack Sparrow. Não, deve ser muito foda. Não, e as sacadinhas de cutscene devem estar muito, muito maneiras. Exato, deve estar muito legal. Sim. Bom, então, como eu já disse, diga pra nós aí quais são suas experiências com essa franquia de Lego Games, né? Mande pra nós por e-mail também, se você quiser, mandar sugestões pra futuros podcasts, se a gente gostar, a gente anota aí, senão a gente só descarta mesmo. Porque não, a gente faz isso mesmo de fato. Mande desenhos também pro nosso podcast, a gente conta uma piadinha ali, se você quiser fazer um desenho em volta dessa piadinha, né? Exatamente. Fica à vontade aí, cara. Mande tudo o que você quiser, que a gente vai aceitar e com muito bom humor, talvez a gente publique. Sim. Excel, a galera sabe que a gente tem o Ask FM, né? Que é o nosso... É verdade! Nosso... Nós temos um Ask FM. Foi prometido que as melhores perguntas, dentre as selecionadas, seriam respondidas no ar. Sim, cara. E uma delas eu selecionei aqui, você vai responder. Você vai ler ela e vai responder, cara. Beleza. Ó, tá aí no chat do Skype, você responde... Leia pra galera. Você acha que... Oi, clã? Não, leia... Você é um filho de uma puta. Não, mas foi assim, colocado, cara. Calma. Cara, é tenso, cara. Tá. Traduzindo, vocês acham que é besteira esse negócio de ficar proibindo jogos, utilizando como argumento que as crianças ficam mais violentas ao jogá-los? Ó, agora eu vou tentar ler da forma que tá escrito aqui, tá? Vocês acham que é besteira esse negócio de ficar proibindo jogos falando de que deixa as criança tudo violentear? Então, Excel... Não, eu não usava essas minhas habilidades de tradução desde a época que a gente lia e-mails. Então. Cara, assim, eu vou dar um exemplo prático, tá? Baseado na minha vida e na vida do Zabuzeta. Falei. E depois eu vou falar a visão geral do assunto. Eu entendo o porquê de quererem proibir. A argumentação em si, ela não é falha. O método que eles utilizam é. Agora eu vou dar como exemplo prático as nossas vidas. Quando eu e o Zabuzeta, a gente era mais novo, criança, tinha muito menos censura com relação à televisão, desenho... Cara, anos 80, cara, era uma loucura. Jogos, os próprios bullings. É, cara, porque hoje Sim. tudo é bullying, na nossa época, não, você era um escroto e por isso você tinha que ser zoado. Era assim que acontecia. A geração, como diz o Azaghal lá, fala que a geração Michelate que não arde, né, cara? Exato. Cara, assim, eu não vi grandes diferenças nisso. Muito pelo contrário, cara. Por experiência, eu digo que aquela geração pra essa, houve uma grande diferença no quesito de não aproveitar tanto a infância. A nossa geração aproveitou muito mais a infância do que a geração de hoje. Sim. Pelo que eu vejo. Porque o que a gente tem de impressão olhando hoje é o quê? É que as crianças se tornaram muito mais precoces, muito mais cedo elas estão fazendo muito mais coisas. A nossa geração brincava muito mais na rua e passava muito mais tempo brincando que a geração de hoje. Com 13 anos, a nossa geração estava muito mais preocupada em brincar e tarefa e tal do que... Ai, vou entrar na internet e ficar zoando com os meus amigos e sair e fazer rolezinho e não rolezinho, sei o que, bababá. Não é verdade? Trazendo essa resposta pra pergunta, trazendo tudo isso que eu falei pra pergunta. Não, eu não acho que isso tem nada a ver. Eu entendo a preocupação de querer limitar... Regulamentar, né? Querer tornar mais seguro. Mas o próprio fato de você botar o selo falando, olha... Isso aqui tem isso. Uhum. É recomendado que, a partir de tal faixa etária... Jogue, né? Você jogue isso. Sim, não, eu acho interessante assim, isso mas... é interessante, mas por você expor, ó... Esse jogo tem isso, explícito. Sim. Agora, se os pais vão deixar a criança ter a criança, o jovem, ou whatever, ter acesso àquele jogo, aí é de como cada família acha que tem que ser a educação passada em casa. Tudo, cara, diz tudo. Tipo, esse esquema, assim, de, proibir nos jogos que fala que as crianças ficam mais violentas, né, cara? Esse negócio de proibir os jogos que ficam mais violentos, eu acho que é o mesmo caso de quem fala, não pode ter arma em casa porque, pra quem tem criança, porque é perigoso. Olha só, minha mãe é atiradora. Sim. É da equipe de tiro do exército. Ela, desde que eu era pequena, não tinha arma em casa. E eu tô vivo até hoje, eu não matei ninguém. A primeira coisa que minha mãe fez quando ela comprou a arma foi sentar comigo. Eu lembro que eu era bem novo, inclusive. Sentar comigo e falar, Thiago, essa aqui é a arma que eu comprei. Ela funciona assim, ela desmonta assim, ela monta assim, ela limpa assim. Ela me ensinou tudo que tinha pra ensinar sobre aquela arma. E guardou a arma. A partir do momento que você para de tratar como proibido, simplesmente, não pode, por que não? E você passa a informação e instrui sobre determinado assunto, não tem por que proibir, porque a curiosidade já passou. Quando você proíbe, você termina chamando mais atenção para aquilo. Mas esse é o meu pensamento. Não, eu também concordo, tipo, com tudo aí. Mas, assim, é esse lance, cara. Os pais, eles têm que instruir mais os filhos, né? Eu sou a favor do seguinte. Não adianta simplesmente chegar e proibir. Você tem que instruir, cara. É, instrução é tudo, cara. Você, tipo, mostrar o que é o jogo. Porque, Assassin's Creed foi o motivo de uma família ser assassinada pelo filho, cara. Pai senta do lado do filho. Não, vamos jogar aqui, vamos jogar. Eu sei que não, mas, tipo, foi que a notícia, a mídia repercutiu. A mídia é fraca, a mídia sempre faz isso, sim, né? Sim, obviamente. E, cara, tipo, o pai pega lá, senta aqui do meu lado, filho. Vamos jogar isso aqui pra ver se... É que essa geração que tá passando, cara, e vai ter uma nova geração de pais, né, cara? Essa geração de pais vai estar mais sussa enquanto isso, cara. Cara, é o mesmo caso de quem joga RPG e RPG é coisa do demônio. Cara, isso é um pano pra manga, dá pra discutir muito tempo, fazer um podcast só sobre esse assunto, né, cara? Exatamente, dá mesmo. Foi uma boa pergunta. Foi uma boa pergunta, apesar do português ali ter zoado, acho que por sacanagem mesmo, hein? Acho que foi por... Cara, eu não sei se foi por sacanagem, eu tenho medo de não ter sido por sacanagem. Não, eu também tenho medo, por isso que eu tô falando assim, pra acreditar, cara. Né? Agora, a gente vai finalizar de fato esse podcast, então vamos agradecer aqui. Todos vocês que ouviram, vocês têm que ouvir mesmo, tem que curtir lá. Mandem perguntas pro ESC-FM, assim como essa que veio pra nós, pra que possa... Tá linkada abaixo. Responder pra vocês. Quem sabe ela vai ser lida ao vivo, vai ser debatidazinha, olha só que legal. Elas também estão sendo lidas lá no Papo de Noob também. Exatamente. Aqui, às vezes vai pergunta, às vezes, direcionada pra eles, né? Não tem sentido de assim, falar aqui. De forma muito mais noob, né? Vamos combinar. Aqui a gente fez toda a explanação mesmo com gagueira, mas foi foda. Exato. Então, mande suas perguntas, mande suas sugestões para tema, por que não? Olha, eu gostaria que vocês fizessem um podcast sobre isso. É interessante também saber o que vocês querem ouvir, né? Exatamente. Bom, aproveite lá para seguir nossa fanpage no Facebook, nosso Twitter, tem nosso canal no YouTube. Dê um joinha dos nossos vídeos no YouTube. Claro, vamos lá. Participem da nossa promoção enquanto dá tempo. Cara, já passou a promoção. Aí já era, perdeu. Já passou a promoção e lá nos recados a gente já disse, cara. É que a gente tá gravando antes, é foda gravar atemporal, né, cara? Cara, é muito estranho ficar gravando as coisas tudo voado. É, bom, mas enfim. Então é isso, Excel. Até a próxima edição. Nos vemos no próximo level.